Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, ó, e se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Meu irmão, outro dia chegou aqui no meu bar, um cavalheiro, né, pediu uma pinga, quando eu botei a pinga aqui, ele bebeu, ele falou assim, essa eu não gostei, muito fraca, me traga uma mais forte. Foi embora. Eu falei assim, oxente, o que que esse caba tá com a molesta, rapaz? E aí, no outro dia, eu tava aqui, não tava nem esperando. De repente, chega o jagunço de novo e fala, bota outra pinga aí, só que dessa vez mais forte. Porque a de ontem tava fraca, já lhe falei. Eu mesmo, apirriado, falei assim, vou botar uma bem forte aqui. Eu botei um pitu com limão que desceu rasgando. E ele, tá fraca. Amanhã a gente conversa. Aí pronto, vai me matar. Aí o que é que eu fiz, velho? Do nada aqui vou ter que fazer uma pinga forte pra esse filho de uma quenga, velho. E aí eu saí correndo atrás de ver o que é que eu fazia, o que é que eu fazia, o que é que eu fazia. E aí eu falei assim, vou botar 51 pura com uma bala de um 38. Eu quero ver se não vai ficar forte. No outro dia, dito e feito, o jagunço chegou. Cadê minha cachaça? Bem forte dessa vez. Eu botei a cachaça com a bala dentro e ele bebeu. Foi embora, não me falou um pio. No outro dia, chega o cara aqui na minha bodega e vai, pronto, vai me matar. O caba chega e fala assim, ô seu bodegueiro, o senhor pode me dizer o nome daquela cachaça que você me deu ontem, que aqui a bicha é boa. Eu falei, oxente, e tava forte, é? Ele, forte? Rapaz, quando eu tava vindo pra casa, eu dei um peido que matei meu cavalo. Oi, meus compadres e minhas comadres, hoje eu tô muito afoito pra contar uma história porreta pra vós mecês, mas primeiro eu quero aproveitar que eu tomei um banho com meu sabonete Febo, dei um brilho na careca com brilhantina glostora e eu vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Bem-vindos à Taverna do Beer Holder Cego. Aqui é Biel Albardo e prepare-se para conhecer um podcast que traz a cultura pop para a mesa de RPG. Isso mesmo, nós falamos de anime, filmes, séries, jogos e muito mais, não esquecendo de sistemas de RPG. Trazemos tudo para a cultura pop, desde vilões, heróis e personagens que ficam no seu coração. Esperamos as suas histórias e venham conhecer a gente. Dá uma chance, é @beerholdercego em todas as redes sociais e também estamos em qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify. Esperamos você aqui com a gente. Até logo, tchau, tchau! Ali pesquisando, olhando um negocinho aqui, outro negocinho ali, e eu lembrei de uma poesia muito porreta do Cordel do Fogo Encantado que se chama Jesus no Xadrez. Eita, que isso vai dar problema. E é mais ou menos assim. No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiada cruzavam a região entre volante e cangaço, quando a lei era do braço do jagunço pau mandado do coronel invasor. Dava-se no interior esse caso inusitado. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão, vaquejada, cantoria, procissão e romaria em sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores no salão paroquial, reunia os moradores, depois de uma pré-eleição, ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudava a cruz, o verdugo e os maus tratos. O Cristo naquele ano foi o Quincas beija-flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas estavam separando a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Quincas, conduzindo a cruz, foi não foi a divertia. Um cinturão perverso que com força lhe batia. Era pra bater maneiro. Bastião não entendia, devido a um grande pifão que tomou naquele dia de um vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia: ô, rapaz, vê se bate devagar, eu já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Tacar a gota pra doer, ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Olha, jogo já essa cruz fora, tô ficando apirriado, vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o danado fingia que não ouvia, né? Além de bater com força, ainda se divertia, espiava pra Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não, homem. Eu tô batendo é com pena, tu vai ver o que é bom. Na subida da ladeira da venda de Fenelon, o couro vai ser dobrado e até chegar no mercado essa cuíca muda o tom. Naquele momento, ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu a cruz do chão e partiu feito um maluco pra riba de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé, cabeçada, Madalena levou queda, Pilatos levou pancada, deram um cacete em Caifás, que até hoje não faz nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Ai, acertaram um cocorote na careca do Timóteo, que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender seu filho de criação, aproveitou a garapa pra dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou: oi, oi, oi, oi, cada santo pro seu lado. Derna que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Eita jagunçaiada do meu coração, eu tô feliz demais com a repercussão do nosso programa Água de Moringa, rapaz. E por isso eu preciso agradecer as pessoas que fazem esse programa ser possível. Principalmente ele. Você sabe. Vai me dizer, sabe de que eu tô falando, rapaz? Ele, o Alexandre Nerdmaster, que é o host e o capitão do Paranerdia, rapaz. O Paranerdia fala sobre filmes, séries de TV, animação, quadrinhos e um monte de outras coisas, rapaz. Olha, a gente tem episódio de lista, de debate, de indicação e, principalmente, a gente dá a nossa opinião sobre tudo isso, rapaz. Acesse paranerdia.com.br e lá vai me ser encontro Água de Moringa, o Huntercast de vez em quando e, principalmente, o Paranerdia. Um podcast feito para nerd. Além do Paranerdia, eu quero agradecer de todo o coração ao meu amigo Jorge da Animesphere e da Fire Falcons Editions, ao Biel e a Prix lá da taverna do Beholder Cego, ao Marcelo Guaxinim lá do RP Guaxa, a galera do Podpixel, ao mestre Rafael 47 do Tarrasque na Bota, ao Pensador Louco, ao Rafael Dourado, do Sapo Brothers, e ao Fernando Caruso, Gustavo Guimarães, Elvércio Parente, Nadia Lírio e Tibério Velasque, que fazem parte dos podcrastinadores. O meu muito obrigado! Fala, pessoal! Aqui é o Rafael 47, do site RPG Next. publicamos um podcast chamado Tarrasque na Bota, que é uma experiência sonora de partidas de RPG. Se você gosta de ouvir histórias de fantasia, ação, aventura e um pouco de drama e dar muita risada, esse podcast é pra você. Se você não sabe o que é ou nunca jogou RPG, não tenha medo. Pode ouvir que a diversão é garantida. Confira tudo em rpgnext.com.br. Closando, aí eu aqui de novo para a closa, meu compadre, encontrei um poema também do meu amigo Gessie Quirino, um poema que foi inspirado em Vou-me Embora para Passárgada, do José Carlos Santos Silva, que se chama Vou-me Embora pro Passado, e ele é mais ou menos assim: Vou-me embora pro passado, lá sou amigo do rei. Lá tem coisas que é daqui, ó. Roy Rogers, Book Jones, Rock Lane, Doris Day. Vou-me embora pro passado. Vou-me embora pro passado porque lá é outro astral. Lá tem carro Vermaguete, Jeep Willys, Maverick. Tem Gordini, tem Buick. Tem Candango e tem Rural. Lá dançarei twist, huliguli, iê, lá é uma brasa, mora, só você vendo pra crer. Assistirei rim-tim-tim, ou mesmo Jim é um gênio. Vestirei calças de nylon, faroeste, dura bem, tecidos sanforizados, tergal, percal e balão. Verei lances de anágua, combinação, califum, escutarei Aldilá, Dominique, Nick, me fartarei de grapete nas farras do piquenique, vou-me embora pro passado. Tempo bom, Lele, não volta mais, que bonito, saudades de outros tempos iguais. No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão. Tem Coronelo do Gero com a tropa em discussão. Lá tem passeio de lambreta, de vespa, de berlineta, marinete e lotação. Quando tocam pata-pata, cantam a versão musical, tacam a pulga na cueca e dançam a música sapeca, ô papa um mau mau. Lá tem a turma pra frentex cantando banho de lua. Tem bundeira e piniqueira dando sopa pela rua. Vou-me embora pro passado. Tempo bom, Lele, não volta mais, que bonito, saudades de outros tempos iguais. Vou-me embora pro passado, que o passado é bom demais, rapaz. Lá tem menina quebrando ao cruzar com um rapaz. Elas cheiram a pó de arroz, da cachemira e buquê, cotio, royal briar, colocam rouge e laque. Inglês, lavanda Atkinsons, ou Helena Rubinstein, sai de saia plissada, ou de vestido tubinho, com jeito encabulado, fertando bem de fininho. Tempo bom, Lele, não volta mais, que bonito, saudades de outros tempos iguais. E lá no cinema Rex, se vê Brota namorar, de mão dadas com guri, com vestido de organdi, com gola de tafetá. Os homens lá no passado só andam tudo tinindo, de linho diagonal, camisas Lufor, Atal, sapato Clark de cromo, ou passo doble esportivo, ou Fox do bico fino, de camisa volta ao mundo, caneta Schaefer no bolso, ou Parker 51, só cheirando a Aquavelva, ou sabonete Gessi, Lifebuoy ou Eucalol, e junto com um espelhinho, um pente Pantera ou Flamengo, e uma trufinha no Kengo, cintilante como o sol. Tempo bom, Lele, não volta mais, que bonito, saudades de outros tempos iguais. Vou-me embora pro passado, lá tem tudo que há de bom. Os mais velhos ainda usam sapato branco e marrom, e chapéu de aba larga, ramezone ou curiluxo, ouvindo Bezame Muxo, sofejando a meio tom. Tempo bom, Lele, não volta mais, que bonito, saudades outros tempos iguais. No passado é outra história, é outra civilização, rapaz. Tem alvarenga, ranchinho, tem jararaca e ratinho aprontando a gozação. Tem assustado a vermute ao som de Valdir Calmon. Tem long play da Mucambo, mas Rosenito é o bom. Tem Albertinho Limonta, tem também Mamãe Dolores, Marcelino Pão e Vinho. Tem Batmasterson, tem Lerce, Túnel do Tempo, tem Zorro. Não se vê tantos horrores. Tempo bom, lelê, não falta mais, que bonito. Saudades de outros tempos iguais. Lá no passado tem Corso e lança-perfume Rodouro, geladeira Calvinator. Tem rádio com olho mágico, ABC, a voz de ouro. Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais, piano ao cair da tarde, cancioneiro de sucesso. Tem também Repórteresso com notícias atuais. Tem pitisqueira e buffet junto à mesa do jantar. Tem biscuit e bibelô. Tem louça de toda cor. Bule de ágata, alguidar. Se brinca de cabra cega, de drama, de garrafão. Com money boy, balinheira, rolimã na ladeira, de rasteira e de pinhão. Tempo bom, lelê, não falta mais, que bonito. Saudades de outros tempos iguais. Lá também tem radiola de madeira e baquelita. Lá se faz caligrafia pra modelar a escrita. Se estuda a tabuada de Teobaldo Miranda. Ou na cartilha do povo, lendo vovô, viu o ovo. E a parmatória que manda. Tem a revista O Cruzeiro com a beleza feminina. Tem Missy botando banca com seu maior de elanca, o famoso Catalina. Tem cigarro e Holanda, Continental e Astoria. Tem o Conga Sete Vidas, tem Brilhantina Glostora. Escova Tech, frisante, relógio Eterna Matic com 24 rubis, pontual a toda hora. Tempo bom, lelê, não falta mais, que bonito. Saudades de outros tempos iguais. Se ouve a página sonora na voz de Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é não, senhor. Então eu sou linda, você é um amor. Quando não querem a paquera, as mulheres falam passando que é pra não enganchar. Achou ruim, dá um jeitinho, pise na flor e amasse. E aí, pof, que zila. Mas o homem não cochila, passa um pano com olhar. Se ela toma, posta a fé em que é pro bumbum aumentar. Ele empina o polegar e faz sinal de todo X e sai dizendo, oh, maré, todo boy mancando o pé, insistindo em conquistar. Tempo bom, lelê, não falta mais, que bonito. Saudades de outros tempos iguais. No passado tem remédio pra quando se precisar. Lá tem doutor de família que tem prazer de curar. Lá tem água rubinar, mel poejo, asmapã, bromil, capivarol, arnica, fimatosan, regulador Xavier. Tem saúde da mulher, tem aguardente alemã. Tem também capiloton, pentide, terebentina, xarope de limão brabo, pilas de vita do Dr. Royce. Tem também aqui pra nós uma tal robusterina. A saúde feminina. Vou-me embora pro passado, pra não viver sufocado, pra não morrer poluído, pra não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Lá não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. O passado é outro astral, rapaz. Olha, se eu tiver qualquer saudade, escreverei pro presente. E quando eu tiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente, aquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde ali descansarei. Lá, sou amigo do rei, lá tem muito mais futuro. Vou-me embora pro passado. Tempo bom, lelê, não falta mais, que bonito. Saudades de outros tempos iguais. Hey, meu compadre velho, chegamos ao final de mais um episódio. E olha, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. E você já percebeu que a gente mudou o calendário dos nossos programas. Agora não é mais semanal. A gente lança 3 episódios por mês, sendo no dia 5, no dia 15 e no dia 25. Desse jeito, se você entra lá no feed do Paranerdia, você vai ter a cada 5 dias um programa novo. Porque você tem no dia 5, o Água de Moringa. No dia 10, tem Paranerdia. No dia 15, eita, outro Água de Moringa. No dia 20, mais um Paranerdia, rapaz. No dia 25, Água de Moringa pra você. E no dia 30... a gente tem o Parolando, que a gente lê todos os comentários de todo mês. Então, mais uma vez, minha gente, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Meu amor, de você. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.